de março, fechando o verão, o presidente convoca a manifestação. Ai, que saudade quando o sol no céu azul reluzia, gente na rua se abraçando sem medo de pandemia. Agora céu é teto preto, mofado dentro do quarto. Quero deitar na grama, caminhar pelo asfalto, mas o que eu tenho agora é tela da minha rede social. E quando não tem BBB, eu vejo telejornal. E aquele pão produzido por talco do palhaço do circo jogando banana do palco. O Brasil não pode parar, campanha de milhão, propaganda repetindo os mesmos erros de Milão. Genocida não elucida a real situação, isolamento social é a única solução. Ignora especialista, infectologista. Se o teu pai fica doente, você leva no médico ou no presidente, porra. Lave as mãos com água e sabão, use álcool gel, prenda a respiração. Não cai não nessa de que a doença não ferra. Mandetta não nega, quem tem histórico de atleta pega. Não cai nessa de privado, mano, isso é conversa fiada pra gada empresariado. Muita gente sem comer e sem ter onde morar. Mas acabou. Fique em casa. O Brasil tem que parar. A culpa é da China, hidroxicloroquina. No Brasil a desinformação mata e contamina. Menos confiável que Ronaldinho Gaúcho é quem faz buzinaço dentro de carro de luxo. Carne de gado do Madeiros corre sangue, e a favela sobrevive sem água potável no tanque. Não é justo os veredosos morrendo sem ar, porque jovens não se cuidaram e roubaram o seu lugar. Enquanto pastores insistem em aglomerar fiéis, Papa Francisco reza a missa na presença de Deus. Só queria poder abraçar o Drauzio Varela e ter a chance de jogar mais uma lama no Crivella. Solidão, né, minha filha? Quarentena é isso aí. SOS, SUS, nos dê saúde, Jesus.